cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Aquele programa que vos habituou a ter aqui todas as semanas, uma banda em destaque. Sendo que no último mês, o mês de junho, portanto estamos agora já aqui no início do mês de julho, para o primeiro destaque de semana, viemos a ter aqui várias nuances, sendo que a última delas foi na semana passada, portanto com Francis, e falámos da reedição de discos. Ora, hoje temos aqui mais uma temática forte e interessante, e digo interessante porque já há vários ouvintes daqui do nosso programa nos tentaram querer saber mais sobre isso, e então, em vez de sermos nós, nada melhor do que falar com uma das bandas que está a utilizar o crowdfunding, ou seja, está de algum modo a procurar arranjar verbas que lhe permitem editar os discos, sendo que é uma banda que não está a editar o seu primeiro, já tem um EP e dois CDs. Desses dois CDs, um de novembro de 2007, outro de novembro de 2010, portanto, com 3 anos de espaço, e sendo que estamos também já em 2013, editaram dois discos que foram aqui de destaque de semana. Portanto, estamos a falar dos Came, portanto, já não nada estranho para os ouvintes da Boa Nova, sendo que neste Solar de Leão, que é o terceiro álbum, vêm a dividir em 4 etapas. E vão libertando destas 4 etapas, 4 sessões, vários temas. Destes temas, que vamos aqui hoje passar aqui neste destaque, e que para além disso já andam aqui a passar na Rádio Boa Nova, curiosamente cantados em português, o que vem a ter alguma diferença em relação aos anteriores, mas já lá iremos falar sobre isso. Eu recordava, Nuno, que os destaques semanas que fizemos aqui, viemos à altura a falar com o Daio. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Sou um reincidente. É reincidente, porque falamos, infelizmente, por telefone. Espero eu que a próxima vez seja ao vivo e a cores. Muito bem, é nessa esperança que estamos. Aliás, temos aqui condições para gravar convosco com um acústico, portanto, estamos à espera que os Came venham a redimir-se deste, que neste momento já é um pecado. Exatamente. Porque já nos prometeu à primeira, falhou à segunda, falhou à terceira, passa a ser pecado. Pelos vídeos, já a terceira não foi de vez, vamos ver até à quarta. Seca-me a voz e um sono veloz, volto a sonhar no mesmo. Dançando sozinhos à luz do luar, balanço que uma brisa nos trouxe do mar. Mas deixa memórias atrás. Só um de nós entregou o melhor que tinha ao outro. Logo os planos traçados humanos, trocados por tão pouco. Ficam os demónios de uma culpa que para sempre nos afasta. Quero demais, oh, quero demais, oh, voltar atrás. Dançando sozinhos à luz do luar, trouxe o mar. Cantando vemos horas e segundos passar. O tempo foge, mas deixa memórias trouxe do mar. Cantando vemos horas e segundos passar. O tempo foge, mas deixa memórias, memórias. Temos aqui então algo de diferente para os nossos ouvintes e que naturalmente vai suscitar neles a curiosidade. E sendo que, como disse há pouco, já suscitou, porque as pessoas de algum modo já vêm querer saber o falar do crowdfunding, etc. Uhum. Daio, e é por aí que começamos. O que é que levou, tendo em conta o panorama da edição da música nacional, o que é que levou a virem gerar esta nova ideia das 4 sessões para este Solar de Leão? Bem, tentando mudar assim um panorama geral, para quem não conhece, calhar, tão bem a banda, nós desde já do início que nós sempre fomos independentes, sempre fizemos edições independentes, portanto todos os nossos discos, todas as nossas canções foram editadas pelo nosso próprio bolso, por assim dizer. Já no primeiro disco conseguimos ter apoios, sponsors, depois em troca de publicidade, etc., uhum. Em que conseguimos gravar o primeiro disco assim. O segundo disco foi através do, felizmente, das receitas que tivemos do primeiro disco, acabámos por conseguir fazer o segundo disco. Este terceiro disco, obviamente que já, entretanto, o dinheiro não chega para tudo, fomos, estivemos um pouco separados, porque as próprias vidas assim se separaram, e agora quando voltámos a pensar em gravar, começámos a ver as receitas que tínhamos e pensámos, bem, a gente não tem dinheiro, mas vamos tentar, vamos fazer a mesma, porque a música não pode parar. E lembrámos desta situação do próprio do crowdfunding, porque cada vez mais se utiliza, faz sentido dentro da perspectiva em que nós sempre encaramos a música. Portanto, nós sempre pensámos nisto não como uma fonte de receita. Obviamente, sempre sonhámos em viver da música, mas embora alguns de nós a gente viva da música, não só dos games exclusivamente, sim, mas de outros projetos, pensámos que se há tanta gente a identificar-se pelo projeto, por que não, de vez de comprarem o disco na loja, pagarem antecipadamente, que é essa a nossa ideia, o nosso conceito é esse, podem pagar antecipadamente, no fundo, o disco, porque nós estamos a fazer, no fundo, é pomos as músicas gratuitas, download gratuito na internet, e as pessoas podem doar, ou se não quiserem, podem não doar, obviamente, mas se quiserem, podem doar o que quiserem. E o que é agradável é que às vezes temos surpresas agradáveis, em vez de uma pessoa dar o equivalente a um disco, dá equivalente a 10, o que para nós é muito bom saber que há pessoas que felizmente ainda podem e gostam do projeto ao ponto de apostar com valores até um bocadinho acima do que nós estaríamos à espera. E essas coisas, a pouco e pouco, grão a grão, lá está, porque não é preciso, nem toda a gente precisa de ajudar com muito dinheiro. Qualquer moeda de um euro chega perfeitamente para deixar o contributo. E nós no site, como deixámos tudo explicado, as pessoas a pouco e pouco estão a começar a aderir e estão-nos a dar motivação, neste caso financeira, para conseguirmos fazer depois as restantes sessões. Sessões essas, que felizmente nós também já vamos tendo algum background deste aspecto técnico da gravação em si, o que nos permite também reduzir muitos custos nesta situação, em que nós próprios estamos a fazer tudo. Nós gravamos, nós obviamente compomos, isso já seria assim, o próprio vídeo que acabámos de lançar agora há pouco tempo, também todo ele foi filmado por nós, em que apareciam elementos da banda numas imagens, quando estavam outros, seriam outros a pegar na câmara, mas foi tudo feito por nós, desde a música ao vídeo. Portanto, neste momento estamos num conceito que o Solar do Leão está a ser feito integralmente, toda a produção e obviamente, e promoção por nós. Portanto, é esse o conceito minimalista de tentar pôr um trabalho cá fora, em que as pessoas que somos nós, que somos 5 elementos da banda, estamos a tentar, no fundo, dar a conhecer. E é isso. Então saiu a ideia do Solar do Leão, que foi uma casinha no meio de uma serra, na Serra de Montejunto, onde nós nos reunimos para fazer a gravação dos discos, e era o nome da casa, era o Solar do Leão, e fez todo o sentido. Muito bem. E é por aí que vamos, especialmente pelo nome do Solar de Leão. Talvez sim, ou talvez não, não tenha relação, mas a verdade é que os primeiros temas que vêm a dispor são os três em português. Exato, sim. Daí também o nome do álbum ser em português. Fez uma coisa despoltou a outra, portanto havia várias ideias em cima da mesa quando nos juntámos para gravar. Neste caso, no Solar do Leão, na própria casa. E tínhamos várias ideias, algumas em inglês, como sempre foi habitual nos outros discos, cantámos sempre tudo em inglês. Mas neste momento, como estávamos reunidos de uma forma diferente, não estávamos num estúdio profissional, propriamente dito, estávamos numa casa em que estávamos, por isso, a banda, em que convivíamos, almoçávamos e jantávamos sempre juntos, fazíamos nós o próprio churrasco, etc., e estávamos descontraídos, começou a surgir a ideia, porque não, porque eu pessoalmente, como sou eu que faço as letras e canto, mostrei algumas músicas, só com uma guitarra acústica, e o resto da banda aprovou um pouco a ideia, achou, porque não, já que estamos a gravar num formato diferente, estamos a ter uma estrutura diferente e uma abordagem completamente diferente no método da gravação e da composição, já que estamos a girar, porque não desta vez vamos assumir o português, pelo menos nestas primeiras três músicas. Não sei se será depois para o resto do disco, à partida fará sentido que sim, mas ainda está tudo indefinido, porque o espírito é mesmo este, nós só vamos decidir quando nos voltarmos a juntar, em princípio será em breve, para a segunda sessão, e aí sim, aí vamos decidir o que é que vai acontecer, dependendo muito do que sou, porque lá está, o que interessa no fundo, no final, é o resultado, é nós ouvirmos e agradarmos o que está. Portanto, se for em português ou em inglês, ou espanhol, ou outra coisa que seja, não está fora de questão, portanto, não há uma estratégia delimitada no que diz respeito à composição e neste caso à língua que vamos adotar. Mas provavelmente o português parece-me bem, porque eu já tenho várias ideias também em português e parece-me a mim que será o caminho. Mas não deixar isto como uma linha bem definida. Está tudo ainda em aberto. Tudo em aberto. Exatamente. Ora bem, este Solar de Leão, muito bem, antes de mais, parabéns até pelo nome, é enigmático, não é? Ainda que seja o nome de uma casa, não? Onde vieram refugiar, como dizem muito bem, ali junto a Bragança, não é? Exatamente. Bragança com P, porque às vezes nós já temos falado em Bragança e as pessoas pensam que estamos entrando... Associar logo a Bragança, não é? Exatamente, a Bragança. É Bragança com P. Portanto, Serra de Montes Junto é ali na zona centro, zona oeste do país, perto... Caldas da Rainha, exato. Carregado, é ali, Alenquer, está ali a rodeada de uma série de concelhos. E disse há pouco, portanto, vocês de algum modo foram, estando juntos, não é? E disse muito bem, portanto, que foram almoçando, estando muito tempo juntos. Exatamente. A criação das músicas também é conhecido já dos Queime, que é despesa sua. Já levava este Devora Mais, o Sono Veloz, ou 1, 2, 3... para o Solar de Leão, ou também foi nesse ambiente que os temas foram sendo construídos? Sim, tanto todos os temas foram sendo construídos lá. Havia já uma estrutura base lá, em que todos nós fazemos parte da composição das músicas. Há sempre alguém que tem ou uma ideia harmónica, ou uma linha melódica, no instrumento ou na voz, que diz olha, eu acho que isto era bom para se aproveitar em qualquer coisa, e depois o método de composição da banda é um pouco a fusão das várias peças do puzzle, vamos juntando, tentando pôr várias peças e à medida que elas vão encaixando, vamos deixando a coisa depois correr. E portanto, normalmente existe uma ideia, claro, um núcleo já criado de uma canção, e depois a partir daí todos os arranjos e as estruturas depois possam reaparecer, vão sendo criadas. E foi o que aconteceu também ali no caso do Solar do Leão com estas três músicas. Portanto, havia uma ideia base, algumas minhas ou de outros, e depois a coisa foi fluindo e, claro, depois foi encaixar a letra e a melodia para, de forma a que as canções ficassem homogéneas e ficassem coerentes. E penso eu que sim, se eu sou sempre suspeito para falar do resultado, mas acho que o resultado ficou engraçado. Control of was just a matter of time. This feeling breaking me up and I never knew why. But to make it stop is hard to do. Mas que ainda só há três temas da sessão. Recuperar temas dos álbuns anteriores, e vamos deixar também os ouvintes que façam naturalmente as comparações. Claro. Enquanto membro e mentor dos Queime, acha que já atingiram aquilo que é o vosso som? Eu acho que isso é sempre uma pergunta algo delicada de responder, porque eu acho que nós começamos cada vez mais a apurar e a refinar aquilo que é o nosso som, mas eu acho que vai ser, portanto, acho que estamos muito mais perto agora daquilo que é o nosso som do que estivemos a todos os álbuns anteriores e todos os anos anteriores, mas vai ser uma busca interminável, tanto, mas isso acho que como acontece com uma banda, acontece com uma pessoa. Nós, à medida que envelhecemos, crescemos, vamos sempre refinando e vamos sempre, pelo menos é assim que eu penso e sempre que eu procurarei pensar, vou-me sempre tentar melhorar a mim mesmo como pessoa, como ser humano, e é isso que nós tentamos fazer um pouco na banda também, tentarmos melhorar a nós próprios como pessoas, como seres humanos e como músicos, obviamente. Agora, é tal coisa, não quer dizer que necessariamente as estruturas das músicas se tornem mais complexas ou que nós que começamos a fazer arranjos muito, eu até acho que não, de certa forma nós até descomplicámos um bocado a nossa música, porque penso eu que seja também um pouco fruto da idade, quando temos os nossos 18, 19, 20 anos e começamos a ter as nossas capacidades técnicas mais evoluídas, começamos a querer pôr tudo o que é, tudo o que são ideias e coisas que nós achamos que conseguimos fazer, um pouco a laia do ego de ser tão grande que nós queremos pôr tudo cá fora. Agora, com a maturidade, conseguimos controlar muito mais o nosso ego, como músicos e como pessoas, e dar lugar a que a música fale mais alto. Então eu acho que os temas são mais maduros nesse sentido, enquanto que antes, se calhar, nós queríamos encaixar muita coisa e fazer tudo acontecer numa só música. Hoje em dia não, damos espaço para que a música por ela tenha o seu próprio espaço, obviamente que estejam lá as nossas pequenas nuances musicais, vá, ou mesmo que seja de certo ponto de vista técnico, mas a técnica e as coisas estão sempre ao sabor da música, portanto, e é isso que nós estamos constantemente a tentar evoluir. Agora, se será a nossa linha, o nosso som, se será sempre igual a este, não sei, estamos a fazê-lo de uma forma minimalista, em que não estamos a encaixar instrumentos por fora, como fizemos noutros discos, em que convidámos músicos para tocar teclas, sopros, etc. Neste caso não, somos mesmo os cinco, portanto com uma composição base da banda, que é baixo, bateria, guitarra elétrica, guitarra acústica e voz. Não existe mais instrumentos neste disco. Isso também é uma componente, vá lá, daquilo, fruto do que nós tivemos a fazer ali. Portanto, é uma gravação em que estamos só nós, e só nós é que estamos a dar inputs e a gravar. Portanto, eu penso que se isto não for o som mais genuíno do que são os Camo, nada mais será. Portanto, neste momento eu acho que sim, isto é o som mais aproximado daquilo que é a banda. Agora, claro, de futuro tentaremos ainda chegar mais próximo dessa nossa identidade. Lá. Curioso esse paralelismo que faz da maturidade e da maneira como a música é feita, não é? Ah, sim. Não, eu acho que sim. Portanto, as bandas são pessoas, não é? E é isso que cada vez nós às vezes não associamos, ou quando pensamos que existe uma banda gigante, sei lá, dos Smashing Pumpkins, ou a nível nacional dos The Weasel, por exemplo, em que se separam, e nós esquecemos que as bandas são pessoas e todos nós temos fases da vida em que as coisas que antes faziam sentido, neste momento e naquele momento da vida, não fazem sentido, entanto as bandas acabam por separar. E depois nada implica que de passar 10, 2, 20 anos se voltem a juntar e voltem a fazer coisas. Isso depois já é uma opção de cada um. Mas sendo pessoas, todos nós precisamos de às vezes de conhecer pessoas novas e de reconhecer outras coisas, e é um pouco por aí. Portanto, nós nunca podemos dividir estes dois aspectos, em que as bandas são no fundo, tem uma componente humana muito forte, porque são feitas por pessoas. Portanto, as coisas vão ser, nada é estático, tudo evolui, e claro, isso depois reflete na música. A única coisa permanente é a mudança. Exatamente. Não revela sensatez. Vamos dar sentido à realidade. Punho engomado e com sede de poder. O ego de uns deixa outros sem comer. Bem-vindos ao império da vaidade. Oh não, oh não. Queres ser mais Os componentes dos Queima. E isto porquê? Porque se recordarmos que o EP já é de 2004, exatamente, portanto, sim, vocês já são considerados resistentes e resilientes. Exato. Eu, pelo menos, gosto de pensar que sim, que nós não nos vamos abaixo às primeiras pancadas, por assim dizer. Já foram algumas, mas são todas elas saudáveis. Claro. Portanto, não é? Portanto, a dar o corpo às balas temos o Daio, o Bruno Lobo, exatamente, o Pedro Fonseca, o Luís Rosa e o Nélio Freitas. Isso mesmo. E então temos aqui os Queime. Queime, pois agora, para quem se possa, ou vá procurar o podcast aqui da Entrevista na Rádio Boa Nova, ou que se possa recordar ainda dela, vinha na altura a ser designado como Chilling Again in Madeira. Exatamente. Muito bem, eu tenho isso de memória, e isto veio a propósito da pergunta seguinte. Vocês, no início, até no lançamento do Becadime, tiveram até muita exposição. Reporto-me que rádios nacionais, mesmo a rádio comercial, exatamente, passou bastante a música dos Queime. Exatamente, é verdade. Vamos agora então chegar aqui ao ano de 2013. O que é que mudou? O que é que torna mais difícil às bandas mostrarem-se para chegar às pessoas? Depois, se as pessoas gostam ou não, já são dos 500, não é? Exatamente. Mas exatamente, como é que se chega às pessoas hoje em dia? Pois, assim, falando no primeiro ponto de vista das rádios, eu acho que cada vez mais, então sobretudo quando se fala das rádios de topo, não é? Cada vez mais as rádios, para conseguirem um maior número de audiências, têm que fechar a sua playlist. Portanto, playlist, para a maior parte das pessoas que se calhar não têm bem essa noção, no fundo é uma lista de músicas fechadas em que roda... roda incessante, quase. Exatamente, de forma incessante. E muitas vezes essa playlist é de tal maneira fechada que as próprias músicas se repetem 4, 5, 6, 10 vezes, consoante depois o êxito que elas próprias atingem. E o que é que acontece? Normalmente, essa playlist, mesmo a nível nacional, está recheada, se calhar, de 90% de música estrangeira. Por vários motivos, porque a música estrangeira, se calhar, chega com um pacote promocional muito mais forte a qualquer sítio onde chega, ou seja, são instalados vários organismos a promover aquela música com vídeos, entrevistas, televisão, rádio, portanto, imprensa escrita, tudo um pouco, portanto, torna-se muito mais, faz muito mais sentido que uma banda internacional com uma exposição dessas tenha e desponte, obviamente, mais interesse pelo comum ouvinte. E portanto, contra esse tipo de promoção, nós, bandas nacionais, por maior vá que destaque que já tínhamos tido no passado, não temos força no sentido promocional de combater isso. Portanto, resta-nos fazer aquilo que melhor sabemos, que é fazer música, e esperar que as pessoas e o próprio público depois, mais tarde ou mais cedo, acabe por se identificar com ela e eles próprios sejam a máquina de promoção que nós não dispomos. Obviamente, neste momento não temos esse tipo de alicerces. Portanto, limitamos a fazer, promovemos neste momento com as rádios, neste caso locais, como é o caso hoje que estamos aqui a promover convosco e que nós agradecemos e muito a vossa ajuda. Agradecer. E não só, pois obviamente existem outras ferramentas, redes sociais, internet, por amigos todos a partilhar. Nós inclusive tivemos uma iniciativa, neste caso numa das redes agora que estão mais, redes sociais mais conhecidas, que é o Facebook, em que criámos um grupo de amigos do Queime, e curiosamente tem sido e continua a ser uma agradável surpresa. Cada vez mais pessoas estão a adicionar, pedem para ser amigos da banda e para ajudar a promover a banda, justamente porque se identificam com a banda, gostam e querem eles próprios promover. Então, dentro desse grupo de amigos, nós normalmente vamos pondo as últimas atualizações de tudo o que está a acontecer, e as pessoas automaticamente partilham, opinam, dão elas os seus próprios inputs, o que para nós é bastante agradável, quase que nos faz sentir como se tivéssemos uma família enorme em que toda a gente está a ajudar e obviamente, e também quando somos os primeiros a aceitar as críticas e quando há alguém que não gosta de alguma coisa, temos que as assumir e levámo-las sempre a sério, porque realmente já começam a ser pessoas que nos conhecem há muitos anos, portanto, 2004 seguramente, alguns deles até antes disso, e já começam a ter uma opinião forte acerca do que, obviamente, cada um é livre de ter a sua, né? Mas eles próprios começam a ter uma opinião forte acerca do que é a banda e do caminho que a banda deveria ou não seguir, e para nós é sempre bom ver que há alguém tão motivado e tão entrosado dentro da banda, embora não esteja fisicamente em cima de palco connosco, mas estão como se estivessem, no fundo acaba por se tornar uma grande família, e esse foi um dos meios também, tanto as redes sociais, além das rádios, a televisão, obviamente, a pouco e pouco vamos também conseguindo fazer, temos algumas coisas já mais ou menos orientadas para conseguir fazer alguns programas, mas pronto, até aí também temos que optar um pouco pela... Portanto, no fundo, na escolha dos programas, que existiriam programas, obviamente, que nós conseguiríamos fazer com alguma facilidade, mas também não seria bem o nosso público-alvo. Isso também foi outra estratégia que nós optámos por fazer programas de televisão que se identifiquem mais com o nosso género musical, porque esses sim trarão dividendos e trarão pessoas e chegaremos realmente às pessoas que nós achamos que mais probabilidade têm de se reconhecer com a música. Porque lá estar a fazer um programa em que a seguir existe qualquer coisa de culinária, provavelmente vamos apanhar uma faixa etária de pessoas que obviamente não gostam, temos pessoas de todo, sim, claro, todas as idades a gostar da nossa música, mas provavelmente sim, dificilmente não é o vosso core, vão encaixar, exatamente, provavelmente não se vão encaixar tão bem, e tanto faz mais sentido que nós façamos alguns programas em detrimento de outros, talvez não tanto pelas audiências, mas sim pelo público que assiste. Pronto, e tem sido um pouco essa busca, é só ir aos sítios certos para falar com as pessoas certas e dar-nos a conhecer, que essas pessoas certas de forma que eles melhor podem fazer é partilhar e ajudar. E seja na rádio, seja na televisão, seja em jornais, revistas, felizmente a pouco e pouco as coisas têm estado a aparecer, as pessoas têm estado a falar do projeto, o que é bom. E espero eu, obviamente, quando terminarmos as 4 sessões e tivermos depois fisicamente o disco, a coisa ainda se torne mais pronto, neste caso vai ser sempre mais oficial, não é? Uhum. quando se tem um disco físico e que ainda se consiga fazer mais barulho à volta disto. Claro. Sendo certo que na prática vocês estão apostados mais numa divulgação viral, não é? Do que institucional, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, não é? Aliás, até porque nós vemos porque recentemente a tendência, sobretudo quando são projetos, lá está, mais uma vez, sem orçamento promocional, sem nenhuma máquina atrás a promover, normalmente os únicos projetos que vingam são esses, portanto, em que se expandem de forma viral. E porque tudo o resto envolve realmente uma estrutura muito grande, muito investimento, que é coisa que não temos. Portanto, temos mesmo que deixar a coisa correr pelas suas próprias... pelos seus próprios meios e claro, depois temos que nos aguentar também ou que isso trará de bom ou que trará de mau, não é? Mas eu acho que tudo o que seja publicidade, já há quem diga sempre isso, tem esse slogan, toda a publicidade é boa, seja ela negativa ou positiva, portanto, já não sei se opto por isso, não, mas sim. Falem de mim, mesmo que seja mal, não é? Exatamente, portanto, por aí... Por enquanto ainda não ouvi nenhum comentário assim depreciativo, mas já aconteceu no passado com outros podcasts. Foi porque não ouviu a Rádio Boa Nova, porque senão... já teria ouvido. Não, mas eu acho que sim. Aliás, faz todo o sentido, porque eu sei que quando nós e qualquer artista que ponha uma música, ou seja, outra coisa qualquer, nunca ninguém consegue agradar a toda a gente, portanto, haverá sempre prós e contras. Portanto, eu acho que sim, faz todo o sentido, claro, e espero sim, aliás, comecei esta introdução a isso mesmo, que o facto de se gostar já era outros 500, portanto, o que importa é chegar lá, depois, se gostou ou não, é outra coisa. Exatamente. Agora, o problema que enferma o nosso país é que ela não chega lá, portanto. É verdade. E então, em televisão, saudar aqui os poucos exemplos que havia de programas de música, que aos poucos até esses, mesmo alguns que davam em horas, enfim, televisão para padeiros, até esses desapareceram, portanto, é uma pena. Eu reporto naturalmente aos programas que levam às bandas e que as põem a tocar, não é? Agora, playback, esse... Muito obrigado. Mas pois é isso, é um pouco isso. Nós preferimos realmente ter espaço para fazer uma pequena apresentação para um público muito mais restrito, mas em que nos deixem tocar ao vivo, por exemplo, e que haja o mínimo de condições para isso, do que estar aí a fazer um playback ou um programa qualquer, que é daqueles programas ininterruptos em que nós mal entramos, fazemos um playback, olá, bom dia, boa tarde, nós somos estes e até à próxima. Isso para mim também não tem assim um feedback propriamente, além do reconhecimento facial, pronto, que é aquelas pessoas que se calhar começam a passar pela rua, olha, aquilo estava no programa da manhã ou no programa não sei do quê. Mas pronto, mas isso a mim não me traz rigorosamente benefício nenhum. Realmente o que me traria é que o maior benefício que eu posso sentir é quando nós estamos ao vivo a tocar em algum lado e ouvir as pessoas a entoar as músicas e a cantar e a saber as letras. Esse sim, para mim, é o primeiro sinal de que as coisas chegou lá. A mensagem passou e tocou alguém. Agora, o facto de uma pessoa ser reconhecida na rua ou não, isso realmente a mim não me diz rigorosamente nada, porque eu acho que nós, o reconhecimento vem portanto, é consequência da música e não o contrário. Portanto, há pessoas que às vezes estão no meio da música para procurar o reconhecimento, e é um bocado esse antagonismo que a mim me deixa um pouco cético em relação à abordagem que se tem na música. Mas pronto, eu sigo com a minha ideia, neste caso a banda também, e nós mantemos sempre fiéis àquilo que somos. E claro, se tivermos espaço para tocar, neste caso até na rádio, é sempre uma boa ideia, ou neste caso uma boa nova, uma boa. E espero bem que a gente consiga. Infelizmente só não vamos de livre e espontânea vontade, porque pronto, existem custos e não estamos assim tão perto quanto isso, mas espero eu que assim que haja uma oportunidade de concertos ou uma coisa assim perto, que a gente consiga ter um tempinho para passar por aí e falar pessoalmente e se possível gravar um tema ou dois, ou os que conseguirmos, se tivermos tempo para isso. Ótimo. O facto de termos aqui três temas em português eventualmente aumenta aqui o espectro das pessoas que vão ouvir-vos, ou pelo menos captar a mensagem. Tem essa percepção? Que agora mais o Sono Veloz, 1, 2, 3, venham a conseguir granjear outro tipo de públicos que até aqui tenham passado aqui à margem dos queimos? Isso sem dúvida nenhuma. Aliás, vamos ganhar nos pontos, vamos perder noutros. Nós conseguimos ter um feedback mais ou menos fiel, porque tínhamos através do nosso site tínhamos uma aplicação em que nos dava as estatísticas das pessoas que acediam, das pessoas que compravam a música online, através das lojas em que estávamos tínhamos a parceria feita, e realmente quando cantávamos em inglês tínhamos obviamente o núcleo duro e a grande percentagem estava em Portugal, mas tínhamos várias pessoas interessadas ao longo do resto do globo. A pequena percentagem que nós realmente lançámos agora há muito pouco tempo, o que estamos a sentir, obviamente Portugal, que é o nosso ponto central, está obviamente continua no ponto forte, mas começámos, por exemplo, a ter buscas no Brasil e alguns na América Latina, países que se falam espanhol, mas com uma ligação ao português relativamente forte, como o caso do México, Argentina, etc., começámos a ter que começam a crescer, perdão, começam a crescer interesses também nessa zona. Obviamente ainda estamos numa fase muito inicial, ainda não consigo também discernir o que é que... É muito imberbe, estamos aqui a fazer uma análise, mas enfim, já é sintomático, não é? Exato, sim. Portanto, eu penso que agora com a língua portuguesa, portanto, o próprio cantar em português, nós... como sendo a nossa língua mãe, eu senti um peso muito maior em cada palavra que dizia, cada sílaba. Eu preocupava-me em se as coisas não estavam bem em repeti-la para que ficasse com uma dicção perfeita, ou pelo menos o mais perfeita possível, para que se conseguisse entender. Enquanto com o inglês eu não tinha tanto essa preocupação, preocupava-me mais que a melodia ficasse agradável e que mesmo que em detrimento da própria palavra, se a melodia melhorasse um pouco, eu não dedicava, obviamente, da melodia. Neste caso, não. Quando comecei a cantar em português, obviamente tento manter a ideia inicial da melodia ao máximo, porque se eu gosto da ideia é para manter, mas a palavra tem que estar presente e tem que estar definida, porque realmente nós, quando cantamos em português, a carga emocional, a língua portuguesa também tem um pouco isso, né? A carga emocional torna-se muito mais forte, porque as próprias, a dicção é muito mais rígida, temos muitos sons muito característicos que não se podem perder, como é os R's, as coisas são muito carregadas. Então tentei, obviamente, neste primeiro trabalho assumidamente em português, que as palavras não se perdessem pelo caminho, porque isso realmente é o mais importante disto tudo, é que a mensagem passe e passe com clareza, né? Há pouco falava aqui numa situação que era o final das quatro sessões e o lançamento do disco, e eu queria recuperar essa parte para perguntar, portanto, apontamos provavelmente para 2014 o lançamento desse disco, e num contexto em que a música está cada vez mais imaterial, portanto, mais no éter e ainda nas redes digitais, portanto nos zeros e uns, o aparecimento de um disco ainda continua a ser, embora algumas bandas o digam aqui também, um cartão de visita para concertos. Não pensa de todo que este disco, no final das quatro sessões, se fique só pelo online? Não. A nossa ideia firme e convicta é, quando fizermos as quatro sessões, à partida, porque falámos em quatro sessões, porquê? Fizemos três músicas nesta, portanto, 3x4 aproximadamente serão 12. Lá está, poderá haver uma sessão em que a coisa corra melhor, em que façamos mais uma música ou até menos uma música. Portanto, andará o disco no seu pacote final entre as 12, 11, 13, por aí, 14, mais uma, menos uma. Mas a ideia é justamente, quando terminarmos, termos um pacote físico. Provavelmente a quarta sessão não vai estar disponível online antes de sair o pacote físico, portanto a ideia também é essa. Para potenciar o interesse. Exatamente, também porque para as pessoas, depois, se quiserem realmente ouvir alguma coisa de novo, terem e lá está, e o pacote, a partir de vamos tentar ter algum conteúdo que justifique que não esteja já nas redes, nem online, nem no digital, para que as pessoas tenham interesse em comprar. Mas eu acredito cada vez mais que quem realmente gosta de uma banda ou de um artista, seja o que for, não se preocupa com o facto de já ter ouvido ou visto alguma coisa que possa comprar. Quem compra porque realmente assume a despesa de querer apoiar o artista e de querer que ele continue a fazer mais coisas. Então, eu acho que independentemente de haver coisas novas ou não no próprio disco físico, eu acho que quem compra, e claro, e também por motivo de coleção, eu faço isso. Existem artistas que eu não abdico de comprar o disco físico, portanto, se tivesse que se for, mesmo que já conhecendo as músicas todas de trás para a frente, portanto, eu faço sempre questão, lá está. Mas eu também falo por culpa própria, porque eu próprio assumo que as coisas têm que ser mesmo assim. Se eu quero que aquele artista ou aquela banda continue a fazer coisas, eu tenho que dar o meu contributo para que isso aconteça. Portanto, o disco físico eu acho que vai sempre acontecer, as pessoas vão sempre querer comprar, mais não seja para ajudar a pessoa em si, claro, e ter uma lembrança sempre com eles, porque é uma coisa que fica fisicamente em casa, nunca desaparece. Enquanto no computador, o computador vai abaixo, as músicas perdem-se, há um vírus qualquer, o disco apaga-se, portanto, isso vai ser sempre, lá está, a mesma coisa com fotografias, já sempre, quando são fotografias realmente importantes, acabamos por tê-las sempre em formato de papel, porque queremos apalpá-las, queremos vê-las, tal e qual como livros. Portanto, eu acho que a arte no seu todo, toda ela pode passar pelo formato digital, sem dúvida nenhuma, mas quando são coisas que realmente nos dizem alguma coisa, nós vamos querer sempre tê-la em formato físico. Portanto, eu acredito que não vamos fazer, obviamente, milhares e milhares de edições, vamos fazer uma primeira edição com poucas cópias, e depois, consoante depois também a procura, se tivermos que fazer uma segunda edição, faremos, com certeza, espero bem que sim, que era bom sinal. Portanto, o celular Leão terá um antivírus. A ver, vamos. Eu digo sempre, olha, mas... ouçam, que desfrutem, e que lá está, seja em formato físico ou em formato digital, obviamente sendo em formato físico para nós é sempre melhor, mas já que ouçam e que se preocupem em ouvir a música e saber o que é que a banda anda a fazer, para mim já é um bom passo. Já pensou eventualmente no que irá ser o aspecto, o design gráfico desse disco? Provavelmente nós já temos uma ideia, sim, já temos uma ideia, mas provavelmente como nós estamos a assumir uma concepção tão minimalista, provavelmente estará relacionada até com a própria casa onde gravámos e assumir aquele look. Embora, lá está, ainda falta até lá, ainda vai ser um passo que vamos dar no fim de ter tudo gravado e termos o bolo todo na mão, por assim dizer, é que vamos pensar depois no chantilly ou na cereja que vamos pôr em cima. É preciso sempre ter o bolo todo para depois pensar na decoração, para perceber o que é que realmente vai acontecer, para dar aquele toque final. Mas provavelmente sim, fará algum sentido estar ligado. Mas se nós virmos que, entretanto, a temática, as próprias canções nos levaram para outros caminhos que não têm que estar relacionados diretamente com a casa, com o celular do Leão, poderemos depois optar, obviamente, por outros motivos estéticos. Mas ainda estamos em fase de análise de tudo isso. Para já, a nossa prioridade será mesmo só a música. E depois, a parte estética também seremos nós a fazer. Isso não vai ser descurado. Portanto, já que estamos nós a fazer tudo, a parte depois do design do álbum, poderemos pedir ajuda a alguém de fora mais especializada, porque não temos ninguém na banda que seja assim tão aprimorado em design gráfico. Mas sim, a concepção será feita por nós e depois, claro, aqueles ajustes, aquelas coisas têm que ser feitas por alguém que seja profissional. Now it's a time to build all destiny. So much to be done, and time is racing. Stop your march and smell this flower. Stepping on it won't make the change that is needed for this planet won't remain your garbage can. Stop the lush while you still can breathe. Buy only things that you really need. Spit the smoke of people's greed. Bring some joy to those who keep. Nail the center. The hunger us keep falling one day. Without room even for our friends. The sun used to warm, but now it's burning our skin. Stop the lush while you still can breathe. Buy all the things that you really need. Spit the smoke of people's greed. Bring some joy to those of deep. Enjoy. Can breathe. Buy all the things that you really need. Spit the smoke of people's greed. Bring some joy to those who keep. Stop the lush while you still can breathe. Buy all the things that you really need. Spit the smoke of people's greed. Bring some joy to those who keep. Tendo aqui lançamento de mais três temas, portanto, que vêm de um modo acrescentar aquilo que tem sido a vossa, o vosso alinhamento para espetáculos, não é? Acham que isto, estes três temas e o impacto que venham a ter, entre o single, vem designar o Zona Veloz, que isso vá incrementar o número de espetáculos que aí venham? Eu espero que sim, pelo menos já houve interesse de algumas partes, tanto de pessoal que está ligado à promoção de espetáculos, inclusive até algumas entidades públicas que têm sempre festas e atividades e acontecimentos em que envolvem música ao vivo. Já houve essa iniciativa de perguntarem se temos mais canções em português, só temos estas, e eu já percebi que vai ser um problema para nós e ainda vai ser uma coisa que vamos ter que discutir agora bem, porque entretanto vai estar a chegar o verão e vamos ter com certeza datas para em que vamos ter que apresentar os temas ao vivo. E como nesta fase ainda só temos três, eventualmente poderemos depois apresentar ao vivo uma coisa ou outra nova, vai ser algo delicado encaixar dentro do nosso repertório em inglês os poucos temas em português. Mas eu estou convencido que depois, como nós temos uma linguagem musical que é semelhante, que é transversal a tudo isso, portanto o facto de serem português ou inglês, a linguagem manter-se a mesma, mais coisa, menos coisa. Portanto, eu estou convencido que a própria música em si depois nos deixará encaminhar o set list, portanto a estrutura do espetáculo, do alinhamento das músicas. Vamos seguir-nos mais pela linha musical, portanto no facto de serem músicas mais puxadas ritmicamente ou não, e vamos tentar ligar as coisas, se calhar, pelo aspecto musical e não tanto pela letra, porque se nós formos atrás da letra, as coisas vão se tornar difíceis de ligar. E até porque lá está, nós muito ao vivo também temos esse espírito de jam session, de improviso, em que há muita coisa que não estava destinada a acontecer e que nós sentimos que na altura aquilo faz o sentido acontecer, nós deixamos acontecer. Portanto, poderá haver até o caso de nós termos o alinhamento todo definido e chegarmos acima do palco e alterar tudo na hora, mas isso é um aspecto bom de quem vai ver um concerto da banda, nunca vê um concerto igual, porque nós deixamos sempre as coisas acontecerem em função do próprio público, do ambiente, etc. Isso também, de alguma dessa resposta, antecipou aquela que tinha a seguir, que era o espetáculo tendo os temas antigos e os novos, se lhe permitem aferir qual é a sensibilidade das pessoas para estes temas novos, mesmo de facto de serem em português. Eu estou convencido. É assim, nós tivemos realmente dois ou três temas, ainda em inglês, em que tínhamos um feedback muito grande, automaticamente assim começávamos a tocar uma música, as pessoas começavam a cantá-la. E agora em português ainda é uma incógnita, que ainda não tocámos ao vivo desde que lançámos, foi realmente há muito poucos dias, mas para mim também vai ser também uma pergunta, ou seja, eu próprio para responder a essa pergunta acho que vou ter que deixar, vamos ter que fazer um concerto ou dois ao vivo, ou três, ou dez, ou vinte, claro, de preferência, para tentar realmente depois dar uma resposta verdadeira. Porque aquilo que eu acho que realmente as pessoas vão com mais facilidade cantar em português, se estivermos a dar um concerto em Portugal, obviamente. Agora, se isso depois na realidade é assim mesmo que se passa ou não, só mesmo depois de tocar e ter as pessoas à frente, aí é que vamos ter esse feedback realmente positivo. Aliás, real. Deixou-nos então o mote para falarmos mais vezes. Mais que não seja, já não digo ao fim das próximas sessões, embora é que vamos estar atentos quando elas vão saindo para ter para divulgar aqui na Boa Nova. Exato. Mas, claro, mais que não seja, quando o Solar de Leão estiver aí, então já em formato físico, e vamos marcar então nova conversa. Exatamente. Sendo que, para me despedir de si, queria fazer ainda uma pequena provocação. Sim. Gostaria de ver o Solar de Leão também em formato vinil. É um formato que para mim é bastante apelativo, porque lá está, eu ainda sou da época em que tenho, embora não seja muito velho, tenho boas recordações de pôr discos vinis a tocar e lá está, então em fases ainda mais prematuras em que nós conseguíamos pegar no próprio disco fisicamente e recuá-lo e pôr na parte em que nós gostávamos da música, etc. Todas essas pequenas brincadeiras, o próprio toque do disco vinil é alguma coisa que me atrai e bastante. E como nunca fizemos isso, ter um disco palpável com a minha própria música em vinil, poderá ser realmente uma opção que esteja na calha. Embora não tenha sido ainda discutida, mas gostaria, se a pergunta é essa, se eu pessoalmente gostaria de ter um disco em meu, no formato vinil, gostaria, sem dúvida nenhuma. Isso sim. Daí, uma vez mais, muito obrigado pela simpatia e pela disponibilidade de falar aqui com a Boa Nova. Obrigado, e portanto, vamos marcando encontros e sempre a esperança que um concerto aqui bem perto, que venham aqui bater-nos ao ferrolho, porque temos muito gosto em recebê-lo aqui em casa. Espero bem que sim. Nós estaremos, sem dúvida, atentos assim que tivermos alguma data próxima para tentar fazer coronar as coisas para conseguirem um saltinho. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, papai. Obrigado. I believe. I refuse to serve.